curto, final pistão 7, altímetro no 0 no meia, Victor Charlie Hotel. É, tu vai apontar na curva, final da 7, Victor Charlie Hotel. Segundo 697, no solo 36, libra direita, chama solo 12, no décimo 9. 219. Uno 697, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta na direita. 4-4, atente a pássaros durante a aproximação, vento 140 graus, com 1-1 nós, livre pouso, pista 10, então 3-1-4-4. Descendo para 2.5595, portal estabilizado no LS. Solo Trip 5489. 5489, boa tarde, Salvador conquista o nível 200, pronto, copy. Afirmativo, Trip 5489. Trip 5489, autorizado Vitória da Conquista, o nível 200. Decolagem pistão no zero, primeira curva vai direita. Realiza o perfil da subida Arbor, eleva após direto Conquista. O controle 120, décima 8, aciona 5501, Trip 5489. 7, autorizado. Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10, curva à direita, saiu da Arbor Elefa, depois direto, Vitória da Conquista. 1208 é o controle, 5501, transponder o trip 5489. Posicionamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, trip 5489. Posicionando pronto para push, acionamento, 489. Ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05, 07. Então 3144 no solo 38, direita 12, 1, 19. 2, 1, 9, 3, 1, 4, 4. 3. Charlie Hotel, tráfego avistado, livre pouso, pistão 7, o vento 150 graus com 109, Vitor Charlie Hotel. Autorizado, pouso 17, Vitor Charlie Hotel. Voo 754, livre pouso, corrigindo, voo 754, livre decolagem, pistão 0, vento 150 graus com 109, voo 754. Iniciando decolagem, 754. Posibilidade no 01, 3244. 50, chegada Mária. Cadê seu disponível de voo 050, esperando o Mário, de Alfa Cidade. Os 40, decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa. O Bravo Kilo Esqui, pronto? Boa tarde. tarde, voo 754, contato radar, subo para nível de voo 390, sai da boca. Sabaeté? Primeira direita, considere solo aos 4-1, frequência livre no corte, Victor Charlie Hotel. Voo 754. 7-7-4. Tá solicitando 37 agora? Se quando autorizado tem condições de agilizar para cruzar o campo de imediato? Tem livre decolagem Y7, o vento 150 graus com 11 nós, o Bravo Tio Whisky. 35626, na posição onde? Mantendo 140. 35626, acione identificação. Contato radar 70 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Está presente prova de golfe e reporte da descida. Procedimento ILS X-Way, o ajuste 1016. 7 X-Way 1016, é o previsto. Bravo, que ele se decola 243. Quando pronto, tem nível cruzamento, curva esquerda para cruzamento do campo. Se mantenha para o norte, aguardando transferência, por gentileza. Trip 5595, fui LS. 7LS, chame a torre no 862, Trip 5595. 186, boa. Torre Salvador, o Trip 5595, fui LS. 5595 da Trip, continua a aproximação, já embaixo travado. Afirmo. Tráfego avistado, tem pouso autorizado, piscina 0, vento 140 graus com 10 nós. O altímetro 1016. Trip pouso 1-0, 5595 da Trip. Para sua informação, temos um tráfego afastando aqui no setor norte. Um Charlie 150 na altitude de 1.000 pés, não interfere na sua aproximação. Ciente, o 5595. Bravo Kilo Whisky está presente, toma proa da área de treinamento, aguardando transferência, Bravo Kilo Whisky. Desenumento Fortaleza, nível 370, pronto, código. Prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Lopes, Zulu 19. Decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo com transição Froti. Frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5464, da 3216. Da 3216, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola pista 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Froti. O controle em 1208, aciona 5464. Correto, 5464, chama pronto, pushback cruzamento, então 3216. Amarelo. Zero LS, reporte localizador do 0 do meu ajuste. 2000 pés, autorizado, localizador informará, estabilizado, se é o Fox Jack, ajustado 10 no meio. 0333. Afirmativo. Autorizado São Paulo Congonhas, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, up Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto Trivi. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda voa direto Bridge. Pro controle Salvador 120.8, aciona 5477. Autorizado conforme a rota do plano de voo. Bridge, up Zulu 16, BHZ, direto Trivi. Pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, após direto Trivi. Controle de saída 208. Transponder 5477 e o nível 360. Correto, 5477, portão 03, chama pronto, Lua 033. Obrigado, chamada pronto. Vai manter o corredor forte por quantas milhas e seu tempo de voo? Entrada, senhor Wilson, vai realizar 7 rotações ao alto lado, o centro de cidade, 1000 pés no corredor forte, reporte 20 milhas fora. Ono 754, chama o centro Recife, frequência 12685, alterne 2545. Ono 714. 2625, 2545, 754, boa. Aos 48 no solo, direito 121.9, 5595 da Trip. 219, boa. Paulo Salvador, 595, livre a pista. 595, táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, remoto 0612. Pátio 3, 0612, via Alfa, 5595. Modificado remoto 05 agora do Pátio 3. Pátio 3, 05, 5595 da Trip. Guardado, beleza. Voltando, o balizador de pato está chamando aqui na remota 4. Pois é, pode ir pra. Pode seguir o balizador aí, tem? Ok, então, muito obrigado. Aquele azulou na rotatória, senhor. Tava tudo no 8612. 8612, é graça, bom dia. Bom dia. Tava Salvador, 4116, boa tarde. Sono no meio, sendo identificação, chegada a Mari, dessa via para 2000 pés, do registro 0015. Via, a chegada a Mari, 0015, é ciente da hora. 0. Afirmativo, é, faça um 270, cruza a final da pista 17, curva direita, repórter interceptando, temos um tráfego na aproximação da 10, ok? A fim de evitar pulso simultâneo. Afirmativo, o tráfego é um saiteixo na aproximação, repórter quando visual, após o 270. 27 elétrico para que lado, senhor? Não compreendi. Para qual lado, 270? Para a sua direita. Direita. Serra Fox Yankee, completa LS, 1-8-6-12, Serra Fox Yankee. Vai completar 1-8-6-12, Serra Fox Yankee. Saiu Tael, Lida Bridge, AP010 é SMAP, Lúvito Barbacena, 208-5452. Correto, 5452, chama pronto, puxa de acionamento, 1394. Obrigado, senhor, vai chamar. Sua identificação, chegada a Mari, desce, mantém a nível de voo 050. Descendo ao 050 na chegada a Mari, o chanel é 6320. Uma final aí de 3 milhas realizando espera, aguardando apenas o seu pouso, ok? Afirmativo, tá certo. O Lima Kilo Zulu alongue um pouco a curva de forma a se encaixar como número 2, ok? Atrás do Saiteixo Excel. Whisky Kilo Zulu, boa tarde, Salvador para GQE. 1-9 pés, confirme o passe e a pista que decola. 4-1-6, confirme, está liberada a gestão de velocidade? Liberado, 4-1-6. 4-1-6. Top, é o Whisky Kilo Zulu. Pista de Cairu fica daqui pra lá antes da de Morro, não é isso? Fica na mesma ilha de Morro mesmo, né? A de Morro fica pra frente, a de Cairu fica mais próximo da Praia 1, não é isso? Ok, obrigado. Tá pronto pra cota? Whisky Zulu autorizado Cairu, 1000 pés, decolagem da 107, primeira curva direita, corredor axé. Controle 1208 e aciona o transponder 0145, Whisky Zulu. Valeu, Salvador, 3562, meu painel se descendo. Desce, mantenha 3000 pés, 1016-1006. 3.016. 5489, autorizado no parte 3, chama táxi. Pode passar táxi 5489. Pista 17, o altímetro 10 no meio, reporte na curva, Lima Kilo Zulu. Poderia até para 10, senhor? Afirmativo, encurta aqui na 17 e gira uma base para 10, ok? Afirmativo, senhor. Está girando a base para 10. Se é Fox Yankee no solo de Salvador 55, direita 1219. Direita 219, se é Fox Yankee. Luiz Quilos Zulu no solo. Solo, Salvador, papapapá, Sierra Fox Yankee livrou, vai para o hangar da Aerostar. Gente, papapapá, Sierra Fox Yankee, ingresso da Taxiway Alpha, reporte para ingresso da Taxiway Juliette. para ingressar na Alfa e reportar para ingresso na Juliette, ou Sierra, Fox Yankee. Que o táxi até o pátio 4, reforce no ponto de espera ponte, o time entrou no 0 no meio. Diz que o Zulu tem conversa chamar 1234, por gentileza. Direita para o 055, livre LS, desse mantém 2016. Pode manter o perfil aqui da descida? Não tem condições de ser vetorado para a final do procedimento, pois estamos utilizando a vetoração para sequenciamento. Ok, na direita, confirme a 055? Afirmo, caso não tenha condições, não há problema, eu vetoro à esquerda. Tem condições, a direita então 055 para o ILS, o azul 41 no meio, obrigado. Autorizado o ingresso via Juliette, contorno ao pátio principal e vai reportar Taxi Lima, Terra Fox Yankee. Autorizado ingresso na Juliette, vai contornar o pátio e vai reportar para ingresso na Lima, Terra Fox Yankee. Nove com 63 de POB, 4 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Gente, 63, 4 horas Salvador não alternado, táxi autorizado em frente, time vai ingressar no pátio 1, trip 5489. Livre táxi, vai para o ingresso, pátio 1, 5489. Com a equipe de pátio após a passagem do tráfego retaguarda, iniciando o 1-0, chama táxi do gol 924. Ok, vai coordenar após o tráfego, inicia e chama táxi do gol 924. Estimativa, sai picho após a passar retaguarda. Ok. Falou, Salvador, 3-2 no meio, portão 2, puxa o tráfego. Para ingresso, pátio 1, 5-4-9. Em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera, chame turno 1 no 8 décimo ao meio, tímido no 0 no meio, trip 5489. Gente, segunda direita Índia, ponto de espera, torre 108 meia, trip 5489. Na 3-2 no meio, só um instante para puxar, acionando o portão 2. 3-2 no meio. Para ingresso na Lima, que é a ponte trocante. Lima, Mike, Quebec, chame torre 1 no 8 décimo ao meio, se é a Fox Yankee. Lima, Mike, Quebec, vai chamar 1 no 8 meia, que é a Fox trocante. Azul 41 no meia, complete a direita, proa 065, acusando o localizador 1016. A direita 065, reportará no localizador 1016 agora. O Chanel 6320, reduz a velocidade para 2100 mais. Reduzindo 210 nós, o Chanel 6320. Aqui no Zulu, Solo 1700, informa o fato de desenho. Ciência, direita, São Paulo, 1221, 1209. 0 nós, 35629, 1 0 nós, completado. Aqui no Zulu, até o Patrícia, me escuta. Solo de Salvador, TAN 3193. TAN 3193, Galeão, aguarde Copa, informação em curso, é papá. Posso dar papá aguardando, 3193. P5489, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 129. Tive decolagem, 5489. Salvador, já que estou cruzamento. Tá. Serra Fox Yankee, autorizado o cruzamento da pista 1735 até o Star. Autorização na frequência livre. Trip 5626 está sob vetor. Curve à esquerda para o 190. Esquerda alargada. Limite desta proa, o curso do localizador 1016, trip 5626. Que limite ao curso 1016. Trip 5489, decolando 01, sob controle 120, decimal 8. 7, passar controle 1208, 5489. Atingiu 050, chané 6320. Desce aí, mantenha 4000, 1016, 6320. Descendo 4000, 1016, chané 6320. Trip 5626 vai seguir tráfego da Azul, Embraer 195 à sua frente, posição 10 horas 5 milhas. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro 1016. Ok, 1016 descendo 2000, seguindo azul 5 milhas. Positivo, curve à esquerda, voe na proa 140, intercepte o localizador para completar a final. 140 para interceptar o curso localizador, 5 metros a pé. Passa os ternos já com a pista vista azul. 4116, torre 1186. 76. Controle ao trip 5489. Voo no 9. Sente, poderia voar com referência a posição elefa? Mantendo perfil da subida, o 5489. Mantém 5489. Perto da cabeceira 17, não interferirá com seu tráfego. Cheque o trem de fogo, autorizado por pistão 10, vento 140 graus, 109. Trem baixo checado, está livre posto, saindo do tráfego, azul. 0-0, solo voltando. 0-0. Coordenação essa equipe de solo, após o 737-800 da companhia, passar a cauda, está livre no 09. 3-1-5-8-9-0-9 da companhia, autorizado. 6-0. Chamada para o ataque. Web 5-1-3-1-9-3, pronto, cópia. Acima, sim, estou pronto. 3-1-9-3, Salvador Galeão, autorizado nível 380, decolada 1-0, primeira curva direita. Prefira a saída da Euleda, após Euleda voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Elpizulu 1-0. Transponde ao 5504 e o controle em 120, decima 8, então 3-1-9-3. 3193 aprovado, Galeão, nível 380, piloto azul 1-0. Decola da 1-0, curva na direita, da Euleda Bridge. O transponder 5504, controle Salvador 1208. Esse é o TAN 3193 na posição 1-1 para o pushback acionamento, o senhor está pronto. Número do NCTO, aguarde por gentileza, TAN 3193. Guardando na sua escuta, 3193. Só confirmando a rota copiada. Lata azul 1-0. Correto. Solo Gol, 1-3-3-3, pushback acionamento, box 3. Sente, 1-3-3-3, aguarda. Guardando, 3-3-3. É o trip 5626, aproximação final. Trip 5626, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Obrigado. Alemã Tango, no salão 05, estacionar para a pista 1. Meia. Vai via Índia, posso esperar a 286, dá 32, boa manhã. Kiki, o Zulu fica atento, isso é a turbulência do Embraer 195, autorizado a decolagem, pista 17, vento 160 graus, 109. Para o táxi, voo no 600, está com 165 a bordo, 3 de autonomia, terra marcial. Elefa, 5489, obrigado. Volume 600, táxi via pátio, Índia, não posso esperar chamar tua, 806, altímetro no 096. Pátio, Índia, posso esperar.